do Brasil. Império, a ilha, a invasão, caravela, sítios, o negro então, o branco europeu, braciano, exploração. Mas a liberdade deu a verdade à união das projetadas raças dessa próxima geração. Hoje tudo que se vê emite comemoração, mas se você raciocinar não passou de pura enganação, uma premonição. O que ocorreu, o que aconteceu, a mais pura escravidão. Mas o tempo passou e nada mudou, o que acontece? Hoje a treta continua a mesma fórmula, daí você se esquece. Que foi história, já foi história, e dela você explora, e sua raiz você ignora. Mas você vê nela uma meta em frente, não deixe que adere sua mente. Veja por exemplo a vida que passou, décadas e décadas que o tempo relatou. Dom Pedro I, II, assim surgiu o III. Império, realismo, Fernando Henrique, governo, mas com o mesmo veneno. Posse dos mais fortes, sejam brasileiros. Pátria amada, idolatrada, o reino dos terceiros. Ordem e progresso, bem-vindo ao novo tempo. Corrupção, CPI, drogas na favela. Polícia, governo, cadeia, Brasil, o mais puro esquecimento. Tecnologia, uma nova era se procede. A carta de ferro vai de caminho agora via internet. Mas quem pode relatar é quem já vive a história nesse novo tempo final. O povo fez agora o Brasil um novo tempo colonial. Mas aqui quem relata é quem já sabe, quem já viu. Bem-vindo ao segundo milênio, imperialismo, 500 anos do Brasil. 22 de abril, ano 2000, eu quero que se foda os 500 anos do Brasil. 22 de abril, ano 2000, eu quero que se foda os 500 anos do Brasil. Humana natureza, o ar e o tempo, existe porque existe. Invenções, planalto, gênios, enfim a lógica, do que tem a fórmula, o cálculo. Eu vejo ali por comunicação, uma voz de enganação, nos chamando pra essa comemoração. Deve ser pra aumentar a audiência, e o futuro do veneno que eles chamam de ciência. O sol que brilha no país, que vê mas não fala, se ilude pela propaganda que como uma doença se espalha. Mas em nós, não foi infectada, é lógico, pela nossa própria atitude. Essa porra não me ilude. Quantos fatos aconteceram, quantas mentiras, crimes, prisões, mortes e propinas causaram aqui um monte de chacinas. A comercialização daqui é fabricada, pra lá é exportação, e o mercado investido no futuro da nação, no bolso deles é claro. Aqui, famílias e famílias de todas as quebradas de qualquer comunidade, a verdade é a mesma estampada na cara. Mas aqui é Brasil, minha pátria idolatrada. Quem fabrica é que comanda essa bagunça, imaginário das favelas. O sangue escorre do resultado do planalto, e pra eles é uma inovação, dizendo que acharam a solução. 500 anos de Brasil, todos pela educação, mas chego à conclusão, o Brasil só se afunda e pra eles não há limite. Mostrando na TV o que aqui nada existe. Nada existe, nada existe. 22 de abril, ano 2000, eu quero que se foda os 500 anos do Brasil. 22 de abril, ano 2000, eu quero que se foda os 500 anos do Brasil. Os índios que foram habitantes nessa terra, hoje o próprio homem quer fazer uma nova guerra. Os bandeirantes que passaram pela história também, hoje são PMs assassinos ou monitores da FEBEM. O café é de grande exportação, hoje é do crack e cocaína que eles fazem grandes lucros. O Brasil, é claro, já sabe de tudo isso, mas acompanha atores de novela pra imitar os europeus. Hoje seu desfile, passarela de moda francesa, seja bem-vindo ao país da língua portuguesa. A independência ou morte, o grito da liberdade, mas no país dos Fernandinhos a inadimplência fez verdade. Um país que nasceu só pra comemorar, mas veja como está, pra depois analisar. 500 anos do Brasil não vou comemorar, são tantas almas que já se foram desde lá. Eu faço essa rima pra fazer você pensar, se é pra dizer que fico então eu vou ficar. Então avisa pro sistema, uma nova epidemia. 22 de abril, ano 2000, eu quero que se foda os 500 anos do Brasil. 22 de abril, ano 2000, eu quero que se foda os 500 anos do Brasil.